devagarinho pra desviar dos mosquitos. De boa, tromba lá com a rapa, tá que tá. Se pá, junto com os coruja pra não se cuidar. Se vai dar, então tá, de cima com os trem. Na quina vagabundo passa bem. Quem tem, troco pra nota de 100. Quem vem, falou pra baixa depois da consulta no Bob. Perifa, viva, atividade a mil. Bermudão, jaquetão, correntão. Qual é que é, vomitão? Fica à vontade, boneca. Nós se bate de testa, depressa, fidessa, Joe. Demorou, mas nós juntos merecedor. Tudo certo, feio. Pode deixar que os becos olha por nós. Até quem sabe que se acabe a trilha de espinho. Bota uma fé, não tô nessa sozinho. Abaixa aí os pescoços de ganso, que não é pelo certo. Ah, deixa pra lá, que os negócios pra cá. Confunde não, não comece a embarrear. Aqui, de volta à cena, pronto pro arrebento, parceiro. Adrenalina no dedo, aí ô vagabundo. Na humildade é nós que zoa, no nevoeiro ligeiro. Mais tarde vai rolar o terror no barraco da Isaba vagaba. Aí ô doido, cola aí irmão, olha a situação. Pra aquela que adianta em função. 357 na cinta e automática na mão. É assim que os malucos resolve e define a função no mundão. Troca tiro com os pés de black, corre da polícia. Mais tarde tem perícia, aí nem me liga Joe. Observa os moleque dando um break no saco de cola. Maconha rola, porque aqui o barato é louco, a fita é mil grau. Demorou, boca de matraca passa mal. Infelizmente a miséria e a fome é o destaque na nossa comunidade. No barraco de madeira sem comida, me diz quem é feliz na porra dessa vida. Chegando com humildade, subconsciente se apresenta. Junto com o Luke na favela, vagabundo sustenta. Que a banca aqui é pesada e não alivia a barra. Desde canalha, safada, playboy, a gente esparra. Porque aqui é perifa, onde a pistola estrala. Se vacilar com os Joãozinho foi mal, é tiro na cara. Maloca ativado, um cospe chumbo e não dá nada. Na calada da noite, conspirou, cai na rajada. É sempre assim, mais tarde tem um corpo ali no chão. Com 7 tiros na cara, de um lado um rabecão. Pra levar o cadáver. Cadáver estourado ao necrotério. Infelizmente depois lágrimas do cemitério. Abaixa que os caroço tá vindo na reta. Neguinho pra te matar, vem até de bicicleta. Pros pilantra é festa, sorriso. Pra nós é só tristeza, se foi mais um amigo. Sai da reta mosca, cê tá parasitando. Porque o crime não é brinquedo, é ilusão. Engano aí maloca do DF em torno. Pilantra aparece no abre fechado um olho com as dragas na sua cara. Pronto pra abrir sua cabeça na bala. Maloca não dá falha no ritmo cat. Já foi pro saco, altos parceiros da gente. Pilantra tem em todo lugar, olha aquilo. Mas pra pilantra tá aí uma pá de tiro. De pai pum, deixa a equipe, eu vou no proceder. A maloca tá nativa, nem pilantra que conspira. O rap bate forte aqui, é nós só da perifa. Aê, se tem cachaça, tem marafa, tem farofa. E a mulherada também tem rap no bom. Que alega a quebrada, é subconsciente. Que é rap, vem que tem. É subconsciente, aí se pano vai e vem. As doninhas tá mil graus, só na chão e no campari. Vinho branco, suco gama, 88, a tá largada e não dá nada. Só pra virar a mente, a GR tá nativa, mano, réu, look subconsciente.